E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Que nenhuma família comece em qualquer... Evangelho de João, capítulo 3 e verso de número 14. Que nenhuma família termine por falta de amor. Eu quero com muito prazer nesta manhã cumprimentar a todos os amados ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui vivendo esse momento festivo. A nossa pátria amada, ela está celebrando nesse dia as suas comemorações da Semana da Pátria, os desfiles. Daqui a pouco se inicia nas avenidas, em alguns lugares, e eu tenho certeza que isso reflete o amor, o carinho do nosso povo entre os seus cidadãos. E aqui, a nossa igreja, logo mais às 19 horas, estaremos reunidos para o grande momento de celebração da Ceia do Senhor. Ceia do Senhor, que nós estamos celebrando com toda a igreja amada dos seus, os obreiros do campo, estaremos reunidos para esse grande momento de celebração. Sendo que no sábado e no domingo, a igreja, ela estará reunida, celebrando o Congresso da Juventude de Erechim. E nesse momento, já estamos aqui nos estúdios com o evangelista Geraldino Júnior. Ele vai trazer a sua palavra de saudação e o convite para toda a mocidade que estará reunida nesse final de semana e dando a programação da semana como foi elaborada. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Geraldino, a paz do Senhor, ouvintes. Nós estamos na semana do Congresso de Jovens. É um momento que nós estamos preparando para que a juventude de Erechim, não apenas da igreja, mas de toda a nossa cidade, possa ter uma experiência com Deus. Convidamos a todos os jovens para que estejam neste evento. Nós sabemos, pastor, que na juventude é onde se semeia o futuro. É ali que você faz a escolha do teu casamento, é ali que você faz a escolha da profissão, é ali que você marca a tua vida. E existem pessoas que podem estar nos ouvindo e que estão dizendo: sim, as escolhas da minha juventude definiram o que eu vivo hoje. E eu quero convidar você para que traga o seu filho, para que ele possa fazer boas escolhas para o seu futuro. O tema do Congresso de Jovens é Semeando o Meu Futuro. Semeando com Deus, semeando na direção de Deus, semeando um futuro debaixo da bênção de Deus, para ser abençoado financeiramente, para ser abençoado emocionalmente, para ser próspero em todas as áreas da vida. Às vezes o jovem, ele tem a sensação de que nada de mal pode lhe acontecer. Mas o nosso alvo neste evento não é trazer para o jovem um peso de responsabilidade exagerado, mas também trazer eles a responsabilidade de que é neste momento da vida em que se tem que fazer escolhas corretas. Então, pastor, no sábado e no domingo, no sábado às 19 horas, e no domingo pela manhã, às 9 da manhã, e no domingo à noite, às 18h30. Estamos com um coral com mais de 100 jovens, e o pregador é o Felipe Sequinel, da cidade de Santa Catarina. Ele é um engenheiro, um jovem de 25 anos, e eu creio que será uma grande bênção para todos os jovens e amigos que vierem. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. E amados irmãos, nós então agradecemos as palavras do líder da juventude que está trabalhando junto com a equipe enorme. São vários irmãos, vários casais, vários líderes que estão trabalhando, cada um fazendo a sua parte, e nós ouvimos o chamamento para esse grande momento que chegou. Na verdade, nós estamos em orações, o povo de Deus clamando e Deus abençoando. Queridos irmãos, o texto que nós lemos ele foi lido pelo grande evangelista Moody, quando uma pessoa se dirigiu para um capelão que atendia um moço doente, e essa pessoa enferma disse: "Capelão, me ajude a morrer", murmurou esse moribundo. E ele disse: "Na minha vida lutei contra Cristo durante todo o percurso que tive. Minha mãe era uma mulher de oração e eu sempre desprezei suas orações." E naquele momento, o grande evangelista Moody adentrou com a Bíblia na mão e falou a respeito das Escrituras, mas esse homem não entendia. E Moody começou a ler a história de Nicodemos, registrada no livro de João. E enquanto ele lia, os olhos daquele moribundo ficaram cravados no pregador. E ele parecia absorver cada sílaba pronunciada. O reconfortante sotaque suavizou a espécie atmosfera da enfermidade e da enfermaria, que muitas pessoas ouviam, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O homem moribundo levantou a mão com muito esforço. "O que é isso? Isso é verdade? Quero que o Senhor leia esse trecho novamente. Isso é muito bom. O Senhor poderia ler mais uma vez?" Enquanto Moody lia o trecho da Bíblia Sagrada pela terceira vez, ele notou que a expressão perturbada do homem foi substituída por um sorriso de paz. E na manhã seguinte, chegou a notícia que aquele homem morrera tranquilamente, murmurando as palavras de promessa: "Assim como Cristo foi levantado, importa que hoje o homem aceite-o como seu único e suficiente Salvador para o perdão dos seus pecados." Que nesta manhã, se alguém encontra-se nesse destino da vida, ou nessa esquina da vida, desalentado, sem esperança, sem paz, sem salvação, você creia que Cristo Jesus, ele pode mudar a tua sorte. Se você está no derradeiro instante de vida, o tempo da tua peregrinação está se findando, nós estamos dizendo que se você voltar-se para Cristo, tu terás uma eternidade feliz, segura e em paz com teu Senhor. Eu quero nesse momento orar com você. Amado Deus, assim como o evangelista Moody pôde na sua carreira computar mais esse milagre de salvação, quando adentrou aquela enfermaria de hospital e encontrou aquele homem moribundo, e que pôde através da palavra semear, Senhor, para o seu coração a vida eterna. Nesta manhã, eu não sei quantos estão vivendo os seus últimos momentos de vida, mas se é dentro de uma casa, ou se é dentro de um hospital, ou se é numa casa de amparo, ou no próprio presídio, pessoas que estão vivendo, Senhor, a sua oportunidade, talvez última, que possamos nessa hora crer que haja o milagre de Deus e as mãos poderosas do Senhor se estenda para tirá-los do sofrimento e trazê-los para a vida. Nós oramos ao Deus dos céus, agora e sempre. Amém e amém.